sucesso aí na boca da galera, Pietro e Abel. Já faz duas horas que eu tô te olhando, que eu tô pensando como vou chegar. Já faz um mês que eu tô me preparando, eu não consigo parar de sonhar com o teu sorriso e a sua boca sujando a minha de batom. E eu sei que vai ser bom. Acha que eu não noto quando toca seu cabelo, quando meu olhar cruza o seu, meu corpo treme inteiro. Ó Deus, me ajuda, porque eu acho que peguei paixão aguda. O primeiro sintoma foi o frio na barriga, o segundo sintoma é a vontade de ligar. Acho que não tem cura e na cerveja não tem bula. O terceiro sintoma eu nem quero te falar. Falei com o doutor, ele me deu um conselho, ao invés de ir na farmácia, que é pra eu procurar um bar. Agora tô parado num boteco da sua rua, tomando uma dose de coragem pra me declarar. Me adote, maninha. Pietro e Abel. Acha que eu não noto quando toca seu cabelo, quando meu olhar cruza o seu, meu corpo treme inteiro. Oh Deus, me ajuda, porque eu acho que peguei paixão aguda. O primeiro sintoma foi o frio na barriga, o segundo sintoma é a vontade de ligar. Acho que não tem cura e na cerveja não tem bula. O terceiro sintoma eu nem quero te falar. Falei com o doutor, ele me deu um conselho, ao invés de ir na farmácia, que é pra eu procurar um bar. Agora tô parado num boteco da sua rua, tomando uma dose de coragem pra me declarar. Uou! O primeiro sintoma foi o frio na barriga, o segundo sintoma é a vontade de ligar. Acho que não tem cura e na cerveja não tem bula. O terceiro sintoma eu nem quero te falar. Falei com o doutor, ele me deu um conselho, ao invés de ir na farmácia, que é pra eu procurar um bar. Agora tô parado num boteco da sua rua, tomando uma dose de coragem pra me declarar. Agora tô parado num boteco da sua rua, tomando uma dose de coragem pra me declarar. Pra me declarar.